fazer direito, mas eu sou meio esquerdo. Não tenho nada de bom, ruim também não. Sou normal igual você, almoço sem lavar a mão. Não me dou tão bem com minha irmã, nem com meu irmão. Mas meus colegas que nem branco, o seu bando de armação. Eu queria era viver ser neurose. Minha mãe tem um monte delas, depressão e psicose. Sem contar a dona lombar, um pouco de lotose. Consegui mulher, ainda fugi da fimose. Sei que a barra tá pesada e é só na maré. A maré não dá pra peixe, tu sabe qual é. Essa onda que tu tira é onda de mané. Manifesto meio 7-1 de dose, boné. Mas pra mim tá tudo bem. Mas é que apesar de tudo eu curto que a vida tem, por quê? Para lá, quem vem do lado oposto vem sem gosto de viver. Para lá, que os bravos são escravos, são cansados de sofrer. Para lá, quem acha que querer é ser menor. Você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Muita coisa boa, mas melhor não tem que rolê de camerinho com meu fui assim, muito de ganhar. Junto as mãos ao meu redor.